Só tá filmando o guardião que tá visual com um helicóptero girando base pela direita no teste. Pro a norte, aguardando a aspiração do tráfego, sem interferir sinal no 7, o guardião 01 reporta para o sol. Posicionado 01-2000. Oi, falador azul 4, 2760, estamos posicionando 0 pronto. 2760, mantém com os pés. Mantém, 2760. Céu de LED fiel autorizado pouso pairado, cabeceiro no 7, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Como o helicóptero decolando do pátio 4 da Polícia Militar, não vai ter perigo. Ok, senhor, informação, vai para o pairado na cabeceira no 7. Já visual, o aeronave decolando do pátio real. Colou para norte, visual com tráfego final no 7, guardião 01. Guardião 01, decolou em 06, a retaguarda do tráfego, curva direita, segue na prova do corredor forte, aguardando a transferência do controle. A retaguarda, curva direita, sem interferir, servirá a corredor forte, aguardando para a transferência. Corre Salvador, tá 3628. 3628, boa tarde, ajuste no 04, continua a aproximação, porta baixa travada. Sua esquerda, dois helicópteros, um circulando com proa norte, não interfere, e o outro prosseguindo para o pouso pairado na cabeceira da pista auxiliar, o 3628. Gente, já está com o trem baixado e travado, tá? 3628. Já baixou e travou, pouso autorizado, 3628, pista no 0, vento no 60 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no 0, 3628. Torre, boa tarde, papapá, Lima, papá Mike. Prossiga, Lima, papá Mike. Procede Aracaju, um helicóptero na vertical do pedaço de estrada do Coco, que é autorizado instruções para pouso na cabeceira ou no 7. Sente, informa um helicóptero da Polícia Militar decolando com proa nordeste, está visual comigo? Ainda não visual com a aeronave da Polícia Militar, mas está na vertical da estrada do Coco, Lima, papá Mike. Sente, mantém a vertical da estrada do Coco, reporta você através do norte da sul de Salvador, Lima, papá Mike. Vai reportar através, Lima, papá Mike. Guardião 01 na escuta? Afirma, na escuta no visual com tráfego. Já tem o tráfego no visual, mantém a separação com o mesmo, aguardando a transferência 01. Ciente, acendendo a 3000. Hotel Juliette Sierra, solo, hall 05, livre à direita para o pátio flat, estacionado na secretaria. O 01, chame agora o controle 208. Plano 208. Ele está aqui até o ponto de espera. E ainda quando lá a torre 18 decimal 95, ajustando a 0-4, bom voo. 0-4, e aí já ponto de espera 0-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- altitude de 3.000. Guardião no momento 2.000, ascendendo a 3.000, intenciona afastamento até máximo 15 milhas. Qual será essa distância? 15 milhas de afastamento. Se na escuta, quando afastado 15 milhas, Guardião 01? Tem, se escuta. Passando do Sierra, calibrando 09, da proa da Rota 4. Sente. Capitão no 7, pegue para o 44 e não para o mais. P28, fala 07, livre à direita, chame só, 21 1. Paulo, boa tarde, 3622, tudo pronto? Do 2760, devido a colagem, pista 90, vento 1,60 graus, meia dúzia de nós. Devido a colagem, 4260, 4760. Direção na final, para o cabeceiro no 7, ali, Papa Mike. Estamos no 0, pronto. 27 no 8, também, aí mantendo no 0. Aí mantendo no 0, 27. Papa Mike avistado, 1014, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 60 graus, 62 de nós. Quase o pouso, qual parte? 7-4, e no Papa Mike, reposta no solo controlado. Decolou aí no 1, chegou o controle em 208, galera. 208, boa. Muito boa tarde, Açul 2760, decolado, cruza 1500 pés. 45, Paulo, 1-1. Ok, central no 7, está caindo, olhando para o mais. Dando 2000 pés, mantendo a reta. Azul 2760, acionando código 5045. Sub mantém nível 280, no perfil da saída da EL, subindo via saída da EL, transição Leda. Ok, para 280 da EL Leda, estacionado 2760, confirme se recebe. Código 5045, Azul 2760, até o presente momento não estou recebendo nenhum código transponder. Tá ciente, vamos trocar de equipamento. Obrigado. Recebendo normal, pode transponder, Azul 2760. Muito grato, Azul 2760. Oito, livre decolagem no 0, vento no 70 graus, 49. Iniciando pista no 0, Azul 2798. Alfa-Tango Serra, controle. Só para adiantar, o pôr do sol será daqui a 2 minutos e a torre está tendo problemas de acionamento e balizamento, porque as pistas todas apagadas até o presente momento. Passa uma redução de velocidade para a possibilidade de transtornarmos esse passo. Alfa-Tango Serra. Confirmando, é agora os 1-3 da balizamento com problema, óbvio. Controle, Bandeira 1-0-1. Então 0-1 no controle. 11-3-10, a 3000, intenciona retornar de 510, comprou a de retorno a Salvador. Vai abandonar 3.000 então para 510, na Cruz de Salvador, confirma. Afirma, para retorno. Eita, para o alto de 510, o base 101, abandonando 3.000 para 5 para Salvador. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, 645, passando a 210, a 1.60, informação Romeu. Voo 645, desça e mantenha o nível 050, via chegando a ponto. Agora o procedimento ILS X-Ray, pistão 190, ajuste 194, procedimento ILS X-Ray. E no momento as pistas, tanto 190 quanto 17, praticáveis devido ao balizamento apagado, inoperante. Estamos aguardando a posição da infraero, quanto ao balizamento, gol no 645, previsto, espera na posição pelo. Mas a pista está impraticável, não tem como pousar? Não, sem balizamento, após o pôr do sol não tem como, ok? Balizamento inoperante no momento. Estamos aguardando a administração da infraero, da posição torre, a função de balizamento, pois as pistas, balizamento das pistas estão apagadas. Qual é o horário do pôr do sol de vocês, por favor? 2013. 2013, não somente já foi, não. Tá, tudo bem. Vamos aguardar, pra gente não passar com claridade aqui, mas a gente agora em produção dele, vai reduzir aqui. É, porém, não posso utilizar o balizamento após o pôr do sol, o voo no 645. Estamos aguardando em posição da estrela. Tudo bem, então. Ô, Contrari, já tá o pôr do sol, se eu acelerar aqui no lugar que eu voltar, não, ou vamos fazer o que é? Eu não entendi. Passando o Serra, chega acelerado, dá tempo ainda de pousar no dentro do limite do posto. Já passou 3 minutos, amigo. É 1 agora, 2-0 no meio, foi 1 no 3. Controle Salvador Azul 2-7-8, decolou perfil Puca, Jamo, Trânsito Aracaju. Estado Radar Vigilante, mantendo o 330. Ciente, 330, 2-7-8. Guardião 01, informa a sua altitude. O Guardião 01, 1.800, descendo para 500. Se puder acelerar essa descida, temos vários tráfegos corrigidos. Reposte mantendo já 500 pés, é previsto que vamos prosseguir direto para o Graé, para evitar o balizamento aí da pista no 35, evitando aí o bolso nas cabeceiras, ok? Ciente! Descendo para 510, tendo pouso provável no Pátio do Brasil. Tango de Abraão para o Sírio. Cinco no 01, confere, também pronto no 04. 351-3325, boa. Serra, caso não prossiga para Salvador, informe sua autonomia. Também que a autonomia é alternativa. São de autonomia restrita, possibilidade de acionar o balizamento de Valença. Gente, Alfa Santo Serra. Então, sua alternativa seria Valença? Afirmativo, você como acionar o balizamento lá, seu? Você está junto a Salies e eu junto a Recife os meios possíveis para possível lança, balizamento, acionamento, balizamento de Valença, Alfa Santo Serra. Linha 0, na zona da pistola 0, curva à direita, saída Arbor. Elefa, Upper Zulu 17, conforme rota do plano de voo. 5104 no transponder, controle 208. Pode ser na posição pelo 160, por exemplo? Ativo, pode prosseguir para pelo para espera, vou no meio para espera. Pelo 160, obrigado. Controle, por gentileza, poderia solicitar o acionamento de Valença? A gente está pegando o plano de Valença. Gente, estamos tentando entrar em contato, Alfa Tango Serra. Estamos fazendo o possível aqui para entrar em contato com o mesmo. Na presente já está curvando aqui à direita e tomando proa de Valença. Tango Serra, quer eu prosseguir agora direto para a pista 17, já foi sanado o problema, a pane. Está autorizado para seguir direto para a rotatória, descida para o estúdio de tráfego. Agora na questão de comunicação. Muito obrigado, senhor. Graças a Deus. Polo 645, desça via, chegada Bonf até o nível, até a altitude de 4.000, ajuste 1.0.1.4, restabelecidas as operações nas pistas em Salvador. Maravilha, então desce via, Polo 645. Padre 101, chame torre 1.8, decimal 95, para a pouso. Controle, Guardião 01. Guardião 01, chame torre 1.895, para pouso, Guardião 01. Controle, fala qual que é o número, a sequência de pouso para o 1.945, falando? Para pista 1.0, número 1. Vou acelerar aqui. Até o sinal do Gré, Guardião 01. Sinal do Gré, reportará. Valeu, Alfa, chega o que é? Você informar o estimado do gol aí para final da novela? Estimado da aeronave? Isso, se possível. O Índio Sierra passando aos 30. Passando externo aos 30, está ciente, vai dar tempo aqui, vai agilizar aqui a final da novela. Ô meu amigo, aqui tem controlador, nem precisava disso. Não, desculpa, era só pra dar uma agilizada aqui. Mas valeu, obrigado. Só que não seria controle, né? É terminal Trace Charlie e Alfa, Delta e Golfen. Alfa Tango Serra, chame torre, 1.895. 895, muito obrigado pelo controle, senhor. Controle, M143, para 143, acima de identificação dessa via. Chegada Bonf até o nível 050, aguarde procedimento ILS X-Ray. Senhor, eu tinha 40 metados ao 050, confirma que a mantinha precisa de 2.7. Será mais precisa, a pista está operando normalmente, gol no 643, é o número 2 na aproximação para a pista 90. Confirmando foi o Ocha, né? Eu não passei esse demonstro com você. Firmo, é o número 2 na aproximação, o Xenem 143, a pista já está operando normalmente, sem restrições. Azul 2718, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 25, decimal 45, Azul 2718. Recife agora, 2085, 2545, obrigado, uma boa noite. Ou no 645, desse mantenha 2000, dessa via, chegada ponta, autorizado final LS. Confirma a parte após o pouso. Bata. Gente. Bravo, prossiga. O momento acabou de cruzar a pituba, se autorizando pro direto pra animar, sem interferir no certo. Pesado, pista no 7, vento 1.50 graus, 7 nós. Teve pouso no 7, afasta você. Aguarde, prossiga pelo litoral, reporte próximo a Piaçá. Previsto para o Jaca Torre, a possível final da pista no zero. Tango de Abraço. Vai chamar a próxima Piaçá, Abraço. Sim, reporte próximo a Piaçá. Já está próximo a Piaçá, Abraço. Chame Torre agora, 1.895 para a coordenação de Jaca Torre para o cruzamento da final da 1.0. Tango de Abraço. Graças, até a próxima. 1.895. Ortega, Tango Bravo. Agilizando o cruzamento de imediato autorizado, reporta final para Irmão Tango de Bravo. Agilizando Bravo, vai reportar final Irmão. Identificação, diz que mantenha o nível 050 via chegada ponte, aguarde procedimento ILS, excluir ajuste na 094. Aguardando a ponte, para a não dá não, mantenha a pessoa da estrada, aguarde mais próximo para a possibilidade de vaduna, a possibilidade. Alfa Tango Sierra no solo aos 25, autorizado backtrack, reporta livrando a pista. Puxa na minha 143, esse mantém a altitude 3.000, ajuste no 0194. 3.000 no 0194, eu não gostei. Mídia Bravo, reporta final da Irmã. Final Bravo. Ele consegue para o minha hora passeio, nossa autorização para 6.000, pode considerar o 4.000 em gelo? Afirmo, considere as restrições no perfil da Star, o Xanem é 143. Ok, para 3.000 e... Pedro Papão Romeu, Tango Oscar Bravo, confirma. Parte do voo na 869, com 164 a bordo, 2:35 contra na Goiânia. Confirma alternativo? Goiânia, Serra, voltando. Seguindo o táxi até o ponto espera, passe com Luísa, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajusta no 094. Boa noite, 094, passou, já não posso esperar 295, voo, boa noite, Arato. Tango Bravo, está na frente da Irmã. Tango Bravo, tráfego avistado, reporta solo controlado da Irmã. Espera controlado, Bravo. Não há tráfego a reportar no setor, Tango Bravo. Bravo. Um no 66, foi agora a dona, desse mantém a altitude de 3.000, ajuste 1-0-1-4. Eu direto a dona com 1-0-1-4, o nome é meia, gratou. Salvador, boa noite, tanto 3894. Tanto 3894, boa noite, acione a identificação, desça aí, mantém o nível 050, né? Queria chegar a malha, agora o procedimento ILS excluir, ajuste 1-0-1-4. Chegou no 645, estabilizado. Chegou no 645, tráfego avistado, checa o trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 60 graus, 5 nós. Bem checado, leve e pouso, 140645. 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, UP-197, conforme a rota do plano de voo. 5106 no transponder, controle no 208. Autorizado 380 para Brasília, via rota do Banner, do 17, decola 10, curva direita na Arbor, transição elétrica. Transponder 5106, controle 1208, 3677 na posição 9. Na posição 9, chame pronto com 3677. Camarada. Voo 1869, autorizado a alinhar e manter, Cassiteiro 10. Alinhe e mantenha 10, boa noite, Sena. Corrijo, gol 1645 no solo 32, livrando agora direito 121 no decimal 9. Fica lá, boa noite. Fala, gol 645, livrou, boa noite. Boa noite, gol 645, caminhante da Juliette. Antes da Juliette. Gol no 869, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus 59. Quem livre decolagem do 10, gol 1869. Prefeito 94, desse mantenha 4000. 4000 tá 3284. Gol 1869, decolado 34, controle 120, décima 8. 208, gol 1869, obrigado. Vou prosseguir pela linha litoral, pode avistando aí o Motel Del Rey. Controle, boa noite, boa noite, 69. Boa noite, 69, contato, sub mantenha nível 360, na saída Arbor, transição é mesmo. Nível 360, confirme ou não, 869? Ativo, no 360, na saída Arbor, transição elétrica. 360, Arbor elétrica, 869. Utilizando o sinal, campo a final do procedimento, chame torre 1895, posicionar M1 no 43. 395, boa noite. Controle, Salvador, papapá, Juliette, apagou. Papapá, Juliette apagou, fez a identificação, desça e mantenha o nível 050 na chegada Mária, guarde o procedimento PLS X-Ray, ajuste no 014. Descida para o 050, chegada Mária, Juliette apagou, ajuste 1-0-1-4. Voo no 1-66, desça e mantenha 2000, autorizado, final ILS. 2000, autorizado, vai reportar o 1-66. 1-0-4-3-30 Guarulhos? Ah, sim, livre táxi, tá, Alfonso, espera a Índia, quando lá, torre 118-95, ajuste no 014. 0014. Chané 6143, cheque o trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-60 graus, 79. Livre pouso, 0000, boa noite, confirme nível solicitado. 220 Farigel, na posição 1, informação Romeu. É isso, aguarde cópia, o azul 9000. 750 já está pronto para o pushback. Sim, aguarde a cópia. Parou, pushback, estacionamento, TAN 3677 no gate 1. Autorizado, Samitax, TAN 3677. Autorizado, chão para o táxi, TAN 3677. Um 869 autorizado no rumo de Elefa. Elefa, 1869. Pronto, boa noite, 2-0. Oxa, 6201, alinhar e manter a cabeceira no zero. Manter no zero, 2-0. Chané 6143, no solo 39, direita, táxi 6, Fox Trot 121, décimo 9. 219, ele está em 3894, décimo mantém 2000. Jet Alpha Golf, diz que mantém altitude de 4.000. 4.000 Jet Alpha Golf, ajustado no 04. Vimos considera as restrições em etapas. 7 Jet Alpha Golf. Eu acho que é bravo, caso exista, estaria possível estar presente direto para o Hotel Del Rey. Tap 022, 1 minute copy. Planejando o procedimento, torre 1895, gol 1196. Vem pra vizinho, grato até daqui a pouco. Então 3894, autorizado o final ali. Autorizado IRS, 3294. Vasco Bravo, tá presente, autorizado direto para o destino. Gol 1869, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 26.0. 288-260, obrigado, gol 1869. Jet Alpha Golf, disse que mantém 3.000. 3.000, Jet Alpha Golf. Livre Tarte, até o ponto de espera 4 no Índia, quando lá torre 118.95, ajustando 0 no 4. 110 no 4 no ajuste, autorizado o táxi a Pátio Índia, ponto de espera 1895, está 3677. Puxando em 143, após a passagem do rebote da sala 3, Juliette, portão 07. O azul 9009 na escuta do Salvador? O senhor teria condições de prosseguir para a Ilhéus no nível 140, pois o nível 220, que o senhor solicita, no caso teria que verificar com o centro a questão do transponder, porque até o 140 o senhor iria com controle, no passo a passo, então... 180. Até 180, isso, até 180 o senhor iria com controle, ou seja, não teria que gerar um transponder do centro. E no caso, se eu quiser solicitar o 220, aí eu vou ter que entrar em contato com o centro para ter questão de acionar um transponder, para relocar um transponder para você. Combinado, de 140, dá na estrutura do transponder, se autorizar aqui, você pode fazer. 6201. Direto, Leandro, obrigado, 6201. 1180 para ele, para ser no passo a passo. Confirme o azul 9000. Azul 9000, aceita o 1180, está na sua escuta. Gente, para Ilhéus, 1180 autorizado, decola da pista 1-0, curva direita, saída coral via rota do plano de voo. Acione 0260, controle 120, decimal 8. Zero para Ilhéus, decolada 10, direita por Raul, 208 Salvador, transforma 0290. Na posição 1, na próxima. Após a passagem do Airbus, já está a cauda no 01, autorizado por estacionamento. Após o espaço, o Wilson está no 0190. TAP 022, where is the cop? Go ahead, where is the cop? Report to now. Portugal, 022. Salvador, boa noite, está 3677, ponto de espera, 90, pronto. Está 3667, mantém o ponto de espera. 3677, mantém o ponto de espera, solicita possível coordenar após a decolagem, curva à esquerda pro Dielefa e mantém a máxima razão de subida. Gente, mantém a escuta e mantém o ponto de espera, está 3677. Mantendo a posição, 3677. 8-0, décimo 8. Copitura, subida, Papa Tango, metade 350, Amsterdão, Amsterdão, do Pumo, 3, Deluxe, Papa Papa Wiki, Mike Chef, Fox 5-1, 1-3, Lima, Papa Mike, confirme só o prefixo. Papá, papá, Lima, Papa Mike. Deixa um segundo copy aguarde. Paulo Salvador, boa noite, gol 1966, livro à pista. Boa noite, gol 1966, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 1966. Pode dar companhia na final? Afirmativo. Pode passagem da mesma, alinhar e manter cabeceira 10. Faz aeronave da companhia, alinhar e manter 10, TAM 3677. TAM 3677, de acordo com a coordenação e controle, mantém o perfil árvore elefa com vá direito. Mantém o perfil da árvore elefa, TAM 3677. Sala 47, direita eco no 21, decimal 9. 294, TAM 3677, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus 59. Sempre decolagem 10, TAM 3677. TAM 6201, chama em Recife agora, frequência 251, alterna 33, decimal 25, funciona 6201. 251, 335, boa. Boa. Tem ninguém chamou o solo? O acionamento é que eu quero do comandante. Juliette, eu também vejo a 4-0, a gente está aqui a bordo 2-8, 2 horas e 40, no Terno Salvador. Ouvindo São Pedro Bento. 9, controle 120, decimal 8. 1208, tá 3677, boa noite. 18 decimal 95, ajuste 10, 14. 10, 14, direita Índia 18, uma boa noite. Então 3894, Juliette, portão 03. Juliette 03, 3294. Calvera Portugal 022, could you confirm the SIT and transition? Dilube, Delta Índia, Lima, uniforme Bravo. Momo, Dilube, transition in Portugal 02. Patrulha 3677, pode curvar à esquerda, pro de Elefa? Autorizado. Esquerda Elefa, 3677, obrigado. Boa noite, Torre Azul 9000, Índia pronto. Boa noite, Azul 9000, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus, 5 nós. A linha decola, pistão no zero, Azul 9000. Papai Lima, papai Mike, solo voltando. Só confirme, o senhor vai para a Serra Índia com Índia, 500 pés, litoral norte? Então, autorizado, Salvador, para a Serra Índia com Índia, 500 pés, litoral norte, coordenação com a torre para decolagem, decola da 170122 transponder, controle 1208. Só confirme mais uma coisa, por gentileza, o horário do plano era para as 2035? Gente, gostei das informações. Deixamento correto, retro, a minha torre agora para redecolagem. Eu posso decolar do pátio de coordenação com a torre Salvador. E o 98 decimal 95, ajuste no 0 no 4. Azul 9000, decolada 53, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite. Lima, Papa Mike, acionamento, confirma, é para acionamento? Acionamento a critério, chama pronto táxi, Lima, Papa Mike. Boa noite, controle Azul 9000, saída Coral, 1500 pés. Azul 9000, contato com o Matenig 180, após 2000 direto Coral. Após 2000 direto Coral, Azul 9000. Para prosseguir para João Pessoa. Para pouso na pista no 0. Afirmativo, está estabilizado com ILS da 1 a 0. Gente, Juliette apagou, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste de altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, já te apagou, está aguardando a autorização. Papa Mike, reporta ponto espera da Papa. Confirme quem chamou para cópia. Só 3629 para São Paulo, Congonhas 360, copia. Autorizado Salvador, Congonhas, São Paulo, nível 360. Escola da pistola 0, curva direita, saída da Eule, da Motiva, o pesoluno 0 por base, o pesoluno 6, BGZ conforme rota. 5196 no transponder, controle 1208, a informação em curso Romeu. Sol 3629, cotejamento correto, na posição 10, chame. Então, 3897-05, posição, autorizado Salvador Guarulhos 320, decola da pistola 0, curva direita, saída da Eulia da Motiva, proteção Luna 0, Babaté conforme rota. 5125 no transponder, controle 208, informação em curso. Romeu. Afirmo. Autorizado Salvador. Guarulhos 320. Decola da pista 10, curva à direita. Da Euleda, Motiva saída. Acione 5125 no transponder via UPSU 10 Taubaté. Conforme a rota do plano de voo. 1208 controle. Pronto. O 288 alternando 260, boa viagem. ONU 288 alternando 1260, 3677, obrigado pela coordenação, boa noite, bom fim de semana. Boa. Para Guarulhos, autorizado 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Mote, proteção 10, Taubaté conforme rota. 5132 no transponder, controle 1208, informação em curso Romeu. Este é Romeu 360, autorizado, 10 é a decola, curva 30 da El, Leda Mótula, uniforme do 10 até Taubaté, 5132 transponder, 1208, controle, Xané 6259. Xané 6259, cotejamento correto, está me pronto na posição. Confirme a posição que se encontra? Na 07. Gente, obrigado. Lima Papai, fora de solo, pro norte. Lima Papai, Mike, decolado 58. Chamo controle agora 120.8. Lima controle 120.8, Lima Papai, Mike, boa noite. Onde vai direto à posição aí, o NEP? Vai. Controle, boa noite, papapá, Lima Papai, Mike. Poxa, Lima Papai, Mike. Autorizado. Prosseguir para o setor norte na escuta, passa quantas milhas? Positivo, prossegue setor norte para o Elicia, 500 pés, senhor, na sua escuta, 500. Rodoria Portugal, 022, clear taxi. Stop 022, clear taxi, confirm holding points, VIM and April, India holding points, contact tower. 118.95 QNH 1014. Fire main emperor and get holding point 10 and tower 118.950 Continente 1014, Portugal 022. Tá, papapá, Juliette, Alfa Golf, chamamento da Juliette. Confirma da Juliette, Alfa Golf. Caminhante da Juliette, o papá, papá, Juliette, Alfa Golf. Tem a chamanete da Juliette, Juliette, Alfa Golf. São 3.609, aguarde. São 9.000 autorizados na posição UNEP. Azul, 9.000, PROD UNEP. Obrigado. Após a passagem do Airbus da TAP, será autorizado. Mantenha a posição. Papapá, Juliette, Alfa Golf, após o aeronave da TAP, ingresso Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike, na Quebec, mantenha a posição e me chame novamente. Juliette, direta no quarto, contorna, Lima, Quebec. Lima, Mike, na Quebec, chame o solo novamente. Lima, Mike, na Quebec, chame o solo novamente, Juliette, acabou. Saúde, Portugal 022, muito boa noite, Ride Car Department. Saúde, Portugal 022, Fiat 4, take off, runway 10, wind 1, 50 degrees, 5 knots. Take off 10, wind 1505, could you confirm that departure frequency 109.350? .8 Portugal 022. Juliette, Alfa Golf, prossiga. Juliette, Alfa Golf, virou a esquerda após a direção na Juliette, está correto? Negativo, a esquerda é o pátio 3, o senhor vai seguir em frente, vai contornar o pátio. Ah, sim, já está na descrição.